Azul 4065, autorizado por estacionamento, reporte para o Protec. Autorizado, então, para o Protec. Confirme. Tango Whisky Sierra X-Ray está lhe chamando. Você pode fazer uma ponte com o Sierra X-Ray? Não estou ouvindo mesmo. Para 2000. Peço para 2000 azul, autorizado LS, ajuste meio 18. Copiado 2018, autorizado LS, azul 412. Good afternoon, 021, continue descending to level 4000, confirming 4000 feet, turn side 108. Que Serra X-Ray, prossegue. Pro ideal para Jacobina? Motor de Salvador, boa tarde, eu sou 4462, cruzado 165 para o 150. Na chegada à Mari. Chegada à Mari, desce para 3.000 pés, meio 18. Desce para 3.000, 1.018, 4462, eu sou. Salvador, boa tarde, estacionar 6314, informação Tango, autorizada nível 170. Whisky Sierra X-Ray. Chama diretamente o centro Recife, 12685, alterna 12545. A secundária, 12545. Salvador, está passando do Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, de Cairu para Salvador, passando através de Veracruz, com vocês a bordo. Estacionado 0161 no Victor Mike. Estacionado o quê? 0161 no Victor Mike. Mantém os corredores, Victor Mike Quebec. Salvador, boa tarde, esse é 6314, autorizado nível 170. 6314, na via chegada maré para 4.000 pés, ajuste 1018. Mare 4.018, 6314, boa tarde. Boa. De Juliette para ingresso Interlagos. Ingresso ao Interlagos, Vitor de Juliette. De olho. Salvador Azul 4065, para o carro. Temos 124 a bordo, 3 horas e 35 minutos na Rua do Rio. Júlia João Fatão. Fala, tem um Luiz. Juliette Alphatango, solicite diretamente ao Centro Recife, chame o mesmo agora, em 1288, alternando 1260, Alphatango. Estabilizado 412. Torre 118.95, Alô. 18.95, obrigado. Azul 4112, está uma milha do externo. Azul 4112, o ajuste no 018, repórter baixado e travado. Aqui baixado e travado, passando externo 4112. Gente, 4112, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. 130 com 9, copiado. Terminou Juliette, visual com cabo. Corre 118, decimal 95, 1895, Juliette. 1895 graus, até já. Até já. Corre Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Índia Juliette. Vitorino Juliette, o altímetro no 0 no 8, reporte curto final, pista no 7, o vento no 30 graus com 09 nós para cheque, pista em use 1 no 0, reporte curto final, trem fixo, Vitorino Juliette. Com condições, eu passarei na curta, Júlio. Salvador, Azul 4065, boa tarde, mantenha o ponto de espera pronto, pista no zero. Azul 4065, mantenha o ponto de espera do no zero. Mantenha 4065. Quatro zero meia cinco, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 4 0 6. Vitor Índia Juliette, autorizado, pouso, pistão no 7, o vento 1 no 40 graus, 099. Livre, pouso 9 no 7, Júlio. Salvador, boa tarde, Azul 4112, liberando o Sul de canal. Azul 4112, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para 08, obrigado, 4112, até já. Salvador, boa tarde, Web7586. Web75856, ciência e informação Tango, pronto para cópia? Ciência da Tango, pronto para cópia. Web 5856, autorizada Natal, via UF Zulu 1-0. Saída Puca, transição Zipar. Pista 1-0, primeira curva à esquerda. Nível 350, acione código 50, nomeia, frequência do controle 120, decimal 8. 350, pela UF Zulu, decolada 10, esquerda, Puca Zipar. Transponder 50, meia, controle 208. Está no tipo acionamento na posição de México. Paris, Gestante Cerrado, Vitor Mike Quebec. Gente, Quebec agora de transferência. Agora transferência, Quebec. Vitor Índia Juliette, o solo Juno 1, autorizado backtrack, a estacionar parte 4, frequência livre. Azul 4065, decolado Juno 1, no chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4065, decolado na Dael. O Azul 4065, sobe 360, vigilância. Para o 360, pode atuar direto, Dael? Autorizado. Prato, 4065. Com campo, Victor Índia Juliette. Ô, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chama a torre 118-95. Torre 118-95, Quebec. Está passando Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, autorizado final no 7, reporte 3 milhas de fora, direção do... Autorizado final no 7, reporte 3 milhas, Victor Mike Quebec. Azul 412, autorizado ingresso. A Juliette, portão 08. Juliette, 412. Salvador, 6314. 314, prossiga. Libera a restrição para o 6314 de velocidade. Está mantendo ainda 250, 6314. 314, desce para 2018, autorizado LS. 2018, autorizado LS, 6314. Passando LS da pista na 0, 446201. Chama a torre 118-95. 1895, boa tarde. É Portugal 021. Reducing speed to 200 knots. Pois, sinal ILS, cabeceiro no 0. Azul 4462, existe altímetro no 08, reporte baixado travado. 08, reportará baixado travado, já está baixado travado, correção. Reportará baixado travado 4462, azul. 220 para filial. Oxoné 6327, aguarde cópia. Guarda. Azul 4462, informe no ano que pousa na pistão no 7, continue a aproximação, aguarda autorização para pouso. Gente do tráfego, aguarda autorização 4462. Xané 6321, segundo para cópia. Tem sua informação, Tango? Xané 6321, confirme. Xané 6321, sai da árvore, transição elefa. Localizador 6314. 6314, chama a torre 118-95. 118-95, A Portugal 021, descend to 2000, feed at 7109. Descending 2000, descend to 7109, Portugal 021. Sala 015, autorizado backtrack, estacionar porte 4, frequência livre. Oi, Salvador. Boa tarde, Xané 6314, estabilizar um localizador final da pista 1-0. Xané 6314, altímetro no 08, reporte baixado, travado, número 2 para pouso. Bom, número 2, reportará baixado e travado, 6314. Boa tarde, número 5396 na via chegada maré para 2018. O Xané 6327, pronto para cobra. Pronto, Xané 6327, autorizado Ilhéus, via Golf 677. Nível 220, saída da EO, Leda, após direto Ilhéus. Pistão na... Confirme pista? Xané 6327, prosseguindo pistão na 01ª curva direita, acione código 5051, frequência do controle 120.8. Esquematismo, Leda, da Leda, curva 677, pausa na 0, curva direita, 5051, 08. Xané 6327, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Chamada para o estacionamento, na correta. 190-6314. Salvador, boa tarde, 4462, táxi. Azul 4462, autorizado táxi, Alfa, reportar para a Juliette. Alfa, reportar a Juliette, 4462. 4065, chama Recife, ano 251, alterno 13325. 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Xané 6321, pronto pra cota? Pronto pra cota, 6321. Xané 6321, autorizado Brasília, via UP Zulu 197. Nível 320, saída A, boa transição elefa. Pista 920, primeira curva à direita. Acione código 5060, frequência do controle 120.8. Autorizado Brasília, Pesulu 197, nível 320, árvore elefa. Recola 90, curva à direita, 5060, transponder 120.8, controle 6321. Xané 6321, contagiamento correto, reporte pronto para posicionamento. Para o táxi, eu mesmo vou responder. Web 5856, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Chame Torre na frequência 118-95, QNH 1018. Índia até o ponto de espera pela Índia, ponto de espera 8-9-5. Web 5856, confirmando QNH 1018. Avança Mike, Eco Delta, terceiro para cópia, aguarde. Portugal 021, clear to land 1V10, wind 160 degrees, 08 knots. Could you confirm landing gear dial and lock? Affirmative, landing gear down and lock. And clear to land runway 10, Portugal 021. Sapatango Victor Mike Quebec, ciência da Tango, aguarde cópia. Tango Victor India Juliette, pronto para cópia. Victor India Juliette, autorizado. Caiu Lorenzo, 1.000 pés, corredor Axé, pistão 97, primeira curva direita, acione código 0160. Frequência do controle 120.8. Obrigada. Para acionamento de táxi, chame torre na sequência 118-95. Zero. Avia. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceiro no zero. O Xané 6314, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 6314. Azul 4462, autorizado em Grande Juliette, portão 03. Autorizado em Juliette, portão 3, 443. Um minutinho só no 649. Tá, é o líder, depois direto, Leos. Mike Eco Delta, o solo. Destino à plataforma, visual decola 17 com curva direita, saída visual litoral, controle 1208, confirmando controle 1208, a torre em 1895, seu código 0125, Mike Eco Delta. No POB, Ciente, no PAT 4 para táxi e decolagem, chame direto à torre em 1895, Mike Eco Delta. Quebec, para Cairo Lorenzo, 1 no mil pés, decola no 7 com curva direita, sai no corredor axé, 0161 é o transponder. Controle 1208 e a torre em 11895, Vitor Mike Quebec. Nico a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, parte 4, chame direto à torre em 11895. Objeto 5856, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 062. Autorizado decolagem, 5856. Approved to an Alpha Juliet gate number 110, é Portugal 021. Zero vai a Alpha and Juliet, é Portugal 021. Ok, o seu portão é o número 5. O senhor pode ir um pouco à frente, aguardando até o que compareça o Felizardo aí, que nós vamos comunicar a infraero ali, ok? Olha, se eu for um pouquinho pra frente, eu perco uma entrada. Agora ali é o 32, né? Você apareceu lá, foi? Foi. Ah, tá bom então. Tô cancelando aqui já, infraero. Obrigado. Obrigado. O Gol no 649 está pronto para cópia? Para Ilhéus, é um plano Yankee, inicialmente 240, após completa visual naquela localidade. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Elida após direto Ilhéus. Sequência do controle em 1208, 1208 controle, a torre em 11895. Seu código transponder 5027, Gol no 649. Autorizado Ilhéus, inicialmente 240, conforme o plano, decolada da curva direita, saída da transição dele, após Ilhéus, controle 208 e transponder 5027, plano 2, plano 2, estacionamento. Portão número 2, está autorizado, reporte pronto para o táxi, Gol no 649. Reportado. Puxa estacionamento, chama 6379. Aguarde o número 2 no setor, 6327. Ok, então vou liberar o Avianca, seu tráfego número 2. O Xenia 6327 livre pushback, informe táxi. Vou parar táxi, o 6327. Bem, Juliette, fica atento às três ambulâncias do Boeing da Gol, que pousa 90, autorizado da colagem, pichão no 7, o vento 140 graus, 089. Thank you. Vitor, Mike Quebec, autorizado táxi, 7197, reporte para ingresso. Até o 080, Max Air Golf. Bom, no 807, solo 27, livre à direita, chame solo, 121-9. À direita, 219, muito boa tarde a todos. Vitor Índia Juliette, decola 227, chama o controle, 120-8. 208, grato, até a volta. Vitor Mike Quebec, ali mantém cabeceiro 97, reportando pronto. Com Mike Eco Delta, autorizado táxi, 7197, reporte para ingresso. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Reporte para a Juliette. Alfa, reporta aí para a Juliette. Como é que está? Mike Quebec, autorizando decolagem, pistão 97, vento 140 graus, 089. Lucerna Lima, guarde cópia. Vitor Mike Quebec, decolado aos 29, chama o controle 120-8. 208, Vitor Mike Quebec. 396, chama a torre 118-95. 18-95, obrigado, boa. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, se escuta. Mike Quebec, seguindo Vitor Índia Juliette, na escuta, reporta no Farol da Barra. Seguindo na escuta, reporta no Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Max Air Golf, Destra 2000, 1018. 018, reporte baixado, travado. Baixado e travado. Ciente no 396, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Livre pouso pistão no 0, gol 1396. Quilômetro contra a guarda. Gol 1649, autorizado. O Tibet está na minha reporte, vamos para táxi. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, próxima cópia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado a Ituberá. Saída Arbo, eleva, foge direto. Nível 100, saída Arbo, pistão 97, primeira curva à direita, acione o código 5043, frequência do controle 120.8. Lima, cotejamento correto, pressionamento e táxi, chame torre na frequência 118.95. Delta, guarde. Autorizado, ingresso do Juliette, portão 07. 07, Juliette, 07, obrigado.